o dia 1º de novembro na história. 1512. Os afrescos de Michelangelo do teto da Capela Sistina foram abertos ao público pela primeira vez. O juízo final, no entanto, só ficou pronto em 1534. 1950. O Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora, segundo o qual a Virgem Maria foi elevada em corpo e alma para o céu. Foi a última vez em que um Papa proclamou alguma verdade de fé na qual os católicos são obrigados a crer. 1955. O coronel Jurandir Bizarra Mamede sugeriu um golpe militar durante o enterro do general Can Roberto Pereira da Costa. 1962. O presidente americano John Kennedy anunciou o desmantelamento das bases de mísseis soviéticos em Cuba, encerrando a crise dos mísseis. 1963. No Vietnã do Sul, o presidente Ngo Dinh Diem e seu irmão Ngo Dinh Nhu foram assassinados em um golpe militar. 1969. Suspicious Mind foi a última música de Elvis Presley a atingir o topo das paradas de sucesso. 1970. Dom Paulo Evaristo Arns assumiu a Arquidiocese de São Paulo. Ele deixaria o cargo em 1998. 1971, o presidente Médici tornou a educação física matéria obrigatória em todas as escolas. 1979, o presidente Figueiredo regulamentou a lei da anistia. A partir dessa data, presos políticos foram soltos e exilados começaram a voltar ao Brasil. 1987. O piloto brasileiro Nelson Piquet, correndo pela Williams, conquistou o tricampeonato mundial de Fórmula 1 após o GP do Japão. Seu rival pelo título, o inglês Nigel Mansell, se acidentou nos treinos e não pôde participar das últimas corridas, garantindo o título de Piquet. 1993. Entrou em vigor o Tratado da União Europeia, que uniu diversos países europeus em um mercado único. Esses são os fatos que fizeram o dia 1º de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.